Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Depois de algumas semanas de ausência, o Em Transe está de volta. Já sabem, 60 minutos de música sem palavra cantada, ainda que hoje ouviremos voz e palavras, mas ditas. Começamos com talvez um dos discos nestas andanças instrumentais, um dos discos mais bonitos de 2025, até ver. Pertence a Walt McClements. Não é um disco de acordeão, mas há muito acordeão em On a Painted Ocean. Walt McClements foi colaborador de muitas bandas ali da zona de Nova Orleans, a Reford, a Riffraff, a Wiseblood, por exemplo. Mas este ano, On a Painted Ocean concentra a ideia criativa de McClements. Há também um órgão de igreja e a colaboração nas eletrónicas de Rashika Nayar e da saxofonista Aurora Neeland. Abrimos com Walt McClements com o tema A Painted Ship. Boa noite, bem-vindos. night was October 2nd, 1954. Elvis Presley waited in the wings of the Ryman Auditorium to a skeptical crowd. His palms were sweaty, and he could feel the heat emanating off the velvet curtain stage left. His stretchable wool and mixed gabardine pants itched, and he felt restless in his own suit. He had 8 minutes to showtime, and the bustle of the stagehands paid him no attention as he waited for the popular Laura Schutz McClendon to start and finish her number. He'd been traveling out on a PR circuit and hadn't been home in a week and missed the comfort of his own bed. The quietude, his rusty stack of Playboys in which the memorable Marilyn Waltz graced the September centerfold. It wasn't just the perk nipples under shaped bra. It wasn't just the inquisitive stare. For him, there was something about the gloss of a magazine, the seduction of public relations, to be displayed in a sea of words that people ignored to see you exposed. Marilyn Waltz retained a mystery of even her name, and like Elvis Presley himself, they had hid behind fame to shy away from their humble past. He thought about the curve of Marilyn's neck and her collarbone, leading to her blushed chest, the small pink dots of magazine that made up a blurred rouge, the accumulated nothingness that made her everything to him. Pressed into the velvet curtains, he lowered the waistband on his dark wool pants and pulled his already hard excitement from his fly. The velvet sliding against the tip of him and his skin taking notice of the calloused fingers of his guitar-worn hands, making notice of every hardened fingertip after years of sliding up and down a sixth string. Though he was distracted in a daydream bliss, he still kept composure, and his movements were slow and loving, like a botanist extracting the seed from the tip of the stalk of a Louisiana cattail. He followed the memorized path back and forth as he heard the wails of Laura McClendon finishing her last reprise. He too was a speck in the pages of a magazine, all the colors comprising a whole, the pinks and browns, mauve to taupe to grays and violets that make the swirling sexual entrancement of Marilyn Waltz's memorized form. And as the crowd roared in applause as she finished her song, as if on schedule or perhaps a swirling of pressure and forgotten nervousness, the pulsing dots in his squinted eyes droning into the exact shape of her elongated body. Dots and specks in the swell of blinding bliss. He felt the immediate aftercalm, the perfect euphoria of leaving his star-scattered mess on the royal velvet of the Ryman Auditorium. Himself in. He swung his guitar from around his back, and he entered the applause and familiar stippled stage lights he knew so well. Para trás, Steve Ulvang com o tema Elvis, a tal peça que tem voz e palavras, mas nada cantado. Steve Ulvang é membro dos Lumineers e Heavy Guz, e também David Moore, conhecido por liderar o projeto Bing and Ruth, todos referências no universo minimalista e ambiental, eles que, tal como outros, participaram em Across the Horizon, uma compilação da Northern Spy Records, tudo idealizado por Bob Holmes, do grupo Sius e dono do podcast Ambient Country. Portanto, duas peças para Across the Horizon, Steve Ulvang e David Moore para trás, mas antes Park Ji-hye, compositora, multi-instrumentista sul-coreana, reconhecida por misturar instrumentos tradicionais com outros mais sofisticados e eletrónicos. Cria-se assim um equilíbrio entre o clássico e o moderno, tudo a experimental de Park Ji-hye e do último All Living Things Watermoon. Depois de uns primeiros 15 minutos mais orgânicos, agora a música, diria, ambiental e droney. Primeiro de Rafael Anthony Dizarri, vem a Fragile Geography Reworks, uma edição especial de reinvenções do álbum original, a Fragile Geography. Vai sair no dia 24 de outubro e este disco que transforma as músicas de A Fragile Geography reúne artistas como William Basinski, Gary Thomas Wright e também, entre outros, Abul Mogard, que aqui se ouvirá a dar uma volta a Persistence, reworks para Fragile Geography de Rafael Anthony Design. atrás e depois de Rafael Antanir Izagui com a remistura, a reinvenção de Persistence por Abul Mogard, Jason Van Wyk, compositor e produtor sul-africano, lançou no passado mês de agosto um EP que revisita o material do álbum Horizon, Jason Van Wyk. Seguimos em frente com a música de Laurie Torres, uma autora canadiana, aqui com a remistura realizada pelo produtor e músico More Is. Chama-se Clécidra. Thank you. Para trás, Lawrence English, artista australiano muito reconhecido, é também produtor, conhecido quase sempre por olhar conceptualmente para o som com o silêncio, é igualmente fundador do selo Room 40, de Lawrence English e de Shell Type, Something About The Way You Film Me, e antes, de Nairobi, o caniano Joseph Kamaru, a juntar-se a Nyakme Desiré, um produtor parisiense, conhecido, mais conhecido por Ahosan. Juntos lançaram Lyman de La Rebirth. Quase no final deste Em Transe, ainda tempo para olharmos para uma outra compilação, Sitting on the Moon, lançada este ano pelo selo mexicano Mexican Summer, e a juntar uma série de nomes emergentes e consagrados da cena indie, experimental e eletrónica. Este pertence, de facto, aos últimos universos. Chama-se Jeffrey Cantula Desma, de Sitting on the Moon Summer's End. We'll be right back. altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje, e tal como abrimos o programa, fechando-o com Walt McClemens. Nota forte para o disco On a Painted Ocean, ou sono do início ao fim, é belíssimo. Para o final, Cloud Prince. Já sabem, podem ouvir-nos nos diferentes agregadores de podcasts, ou seguir-nos e acharem todos os links em radiotrans.blogspot.com. Fiquem bem, até breve. Thank you.